tomaram parte no retrato sonoro de Assis Valente, o coro vocal da Rádio Nacional, os cariocas, Neuza Maria, Heleninha Costa, Dora Lopes, os quatro oásis e um coringa. Haroldo Barbosa escreveu e dirigiu o programa. Radamés fez os arranjos e a grande orquestra brasileira exclusiva de Coca-Cola completou com a execução. Na próxima semana, retrato sonoro de Dorival Caymmi, o poeta do mar e da Bahia. Coca-Cola espera ter proporcionado um agradável divertimento musical, convidando-os desde já para o próximo retrato sonoro na quarta-feira que vem, neste horário. Um milhão de melodias deseja a todos boa noite com Coca-Cola bem gelada.